luego se han estado haciendo. São 3601 na Golf, confere. Autoridade de Salvador, São Paulo, nível 300, via UPS Volume 6, Belo Horizonte, direto 13, conforme rota do plano de voo. Decorador 10, curva direita, Cidadela, Leda Bridge. 5407, transponder, controle opera 120.8. Autorizado o 300 para São Paulo, vai primeiro via será o Presulo 10 ou 70, após o Presulo 16, Centro Horizonte, após o direto 3, decolada 10, o Presulo da El, Leda Brito, 407 transponder, e controle 120.8, Elta 3601. Então 3601, no contestamento correto, chame pronto, feedback e acionamento. O gate é 05? Ah, sim, obrigado. 0, ambulância. Tudo bem, estacionamento 04. Santa Táxi. Vai chamar. Salvador, 3601 da TAN, tá acionado, 1976, Galeão, com 350 para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita, no ponto de espera, chame torre, em 1-8, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Livre táxi, ponto de espera, torre, 1-8, decimal 95, é o TAN, 3601. 3601, no ingresso de decolagem autorizado, 090, meia dica. Sai decolar, 3601 da tarde. Below the line. Zero curva direita, saída da Eule da Bridge. Filtro de 16, Belo Horizonte, direto 3, conforme rota do plano de voo. 5411, controle a Pérola 1208. 340 para Guarulhos, decola da 10. A saída é da Euleta Bridge, a peso 16 Belo Horizonte, de Bridge, conforme a rota, 5411, transponder e controle de saída 1208. É o Oceaner 6251, estamos na ponte 5. Oceaner 6251, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento. Chamará o Oceaner 6251. Decolado de Salvador 12, controle 1208. Confirma o controle, senhor? 1208. 1208, boa, até abraço. Controle Salvador, bom dia, 3601 da TAR. 3601, bom dia, contato radar, voo 300, voo direto Leda. Direto Leda, 3601. 3601, chame Recife 1251. 1251, 3601. Obrigado aí, pode. Salvador, bom dia, seu Chané 625, informação Golf no 05 para o Brasil. Meia 251, contém equipe de São Chantarotá. Autorizado, puxa, acionamento, chamamento, Chantarotá, aqui, Chantarotá, 625. 1640, Alcano Galeão. Qual rumo está ouvindo? 165, estou ouvindo o seu muito baixo. 163. Livre táxi até o ponto de espera via passe principal Índia no ponto de espera Torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-2, bom voo. Autorizado, pátio Índia Alfa, 1-1-8-3, confirmo. 1-1-8-9-5, frequência. 1-1-8-6, frequência da Torre. 1-1-8-6, você não é 6-2-5. Autorizado, ingresso da colagem 090, meia liga. No decolado de Salvador 241, no controle 208, bom voo. Ponte Oxané 6251, cruzando 1300, subindo ao 340. 6251, bom dia, contato radar, sou 340, vou em direto, Leda. Conta 340, direto, Leda, venha 6251. Confirmando, é Leda? Leda. Bahia 251, chame Recife 1251. Recife 1251, chame Bahia 251.